Salvador, bom dia. 3601 no ponto de 010 e pronto para decolagem. Então, 3601, bom dia. Autorizado a alinhar e manter pistão no zero. 3601, ali mantém no zero. Nos falou 19, eu liberar via Foxtrot, chame Salvador 121-1. 21-1. 3601, decolagem autorizada, pistão no zero, vento 160 graus, 7 nós. Livre decolagem no zero, 3601. Então 3601, decolar 221, chame controle Salvador, 119.8, bom voo. 119.8, obrigado por serviço, 3601. Poxa, 9961. 99961, autorizado alinhar e manter pistão no zero. Autorizado alinhar e manter pistão no zero, bom, 9961. Voo 9961, autorizado decolagem pistão no zero, vento 160 graus, 7 nós. Prêmio decolagem pistão no zero, voo 9961. 1-1961, no decolar 225, chame controle Salvador, 1-19, decimal 8, bom voo. 99, 99. Tower, good morning, Europa 083. Europa 083, clear to land runway 10, wind 150 degrees, 7 knots. We are to land 10, Europa 083. fazer o 3 underground at 3-4, vai até 3-4, and contact Salvador Ground, 1-2-1, decimal 1. 1-2-1 decimal 1. 1-2-1 decimal 1. Thank you, bye. Fechando a 6251, bom dia, autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento 160 graus, 7 nós. Alinha e decola pistão no zero, 6251, decolar 237, chama o controle Salvador, 119, décima 8. 98, vai chamar pra cá. pronto, tá 3171, pronto no ponto de parada 10. Tá 3171 autorizado, a linha de decolar pistona 0, vento 150 graus 7 nós. A linha e decola da 10, tá 3171. Então, 3171, decolado às 43, chama o controle Salvador, 119, decima 8. 198, TAM, 3171. Yeah. 3597, autorizado, ponto, pistão no zero, vento 1, 50 graus, 7 nós. Então 3597.